Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia nesta quinta-feira. Hoje uma sugestão para o público mais juvenil, uma coleção já bastante conhecida e bastante conceituada. Tem por título A Ciência Horrível, este é já o 16º volume, também uma marca que assinala sem dúvida o sucesso desta série de livros. Hoje a nossa sugestão vai para A Luz Assustadora, de Nick Arnold, com ilustrações de Tony de Saulas. Edição é das Publicações Europa-América. De facto, estas coleções que a Europa América tem no mercado, desde A Ciência Horrível, à História Horrível, à Cultura Horrível, têm uma preocupação fundamental, que é esta: procurar que os temas que são aqui tratados, são pequenas monografias ilustradas, vai buscar também muita da ilustração ao campo da banda desenhada. Não é muito típico da banda desenhada, os contornos e o tipo de processo criativo que a banda desenhada tem. De qualquer das formas, muito do desenho ilustrativo para mostrar a ideia que se pretende transmitir vive muito desse processo, que é tornar muito interessante a mensagem que aqui estes pequenos textos, estas pequenas séries, estas pequenas monografias, neste caso A Luz Assustadora, pretende transmitir ao jovem leitor. Sabe-se que os jovens têm alguma resistência e são renitentes à leitura. Qual é o interesse fundamental, até pedagógico e cultural, é tratar assuntos sérios de maneira e modo, de uma forma que qualquer jovem, e neste caso até para adultos, perante temas que podem ser mais ou menos herméticos e complicados, mereça atenção e aquilo que é fundamental nisto tudo, a aprendizagem e a retenção do conhecimento. Esta coleção Ciência Horrível, e neste caso A Luz Assustadora, vai desde o início da civilização humana, o espanto que o homem tem perante a noite e o dia, perante o pirilampo, perante peixes brilhantes, perante fogo-fato, que é uma expressão que todas as pessoas usam, mas não sabem de onde a origem deste termo, desta expressão. E fogo-fato tem a ver com uma realidade muito concreta das primeiras civilizações, onde os mortos eram enterrados próximos de lugares sagrados, onde as populações teriam que passar forçosamente para as suas habitações. O que é que acontece? Os corpos em decomposição, o dióxido de carbono, pensamos nós que é assim, reagiam em contacto com a libertação destes gases com o oxigênio e provocava uma pequena incandescência, o que assustava, como é fácil de perceber, qualquer cidadão, qualquer habitante destas aldeias mais incauto e mais desprevenido. É daí a origem e a explicação. Mas o que interessa perceber é que Galileu preocupou-se com isto. O Isaac Newton, mais propriamente, é tratado, todos os cientistas são tratados com uns pequenos petit nom carinhoso, no caso Isaac é o Easy, para os jovens. Isaac Newton preocupou-se com isto. Einstein. Há depois uns cientistas, Thomas Young, por exemplo, que era um jovem sobredotado, que lia imenso, estudava de uma forma constante e metódica, que se interessou por estes fenómenos e decidiu dedicar a vida à descoberta e à preocupação, às razões, à lógica, àquilo que está por trás desse fenómeno de todos os dias, que é a luz, mais complexo do que aparentemente possa parecer. De qualquer das formas, um dos exemplos que aqui é retratado de uma forma muito feliz e muito bem feita é a questão que intrigou também muitos cientistas ingleses dos finais do século XIX e do princípio do século XX. O porquê da água do mar ser azul, como o céu também era azul. Só que ao final do dia, este azul não era bem azul. E então desafiamos os nossos jovens leitores a pegar neste livro, nesta luz assustadora, e perceber a explicação que é dada por Nick Arnold, que é um professor universitário americano, portanto é um professor ultra experimentado neste tipo de situações de explicações, e faz isto, é professor de física, no caso, em que tenta realmente enquadrar toda a transmissão do saber e do conhecimento a partir de uma mensagem, a partir de um texto ilustrativo, em termos de prosa, muito acessível, mas com todo o rigor. Acompanhem isto, de facto, os desenhos de Tony de Saulos, que é poeta, ainda por cima, e um fanático jogador de squash. É altamente recomendável esta leitura de luz assustadora a meio da semana, e aqueles que tomarão contacto pela primeira vez irão ficar fanáticos destas coleções em boa hora editadas pela Europa América. Ora, está então Luz Assustadora da coleção Ciência Horrível, o conhecimento sempre com muito humor à mistura, da autoria de Nick Arnold, com ilustrações de Tony de Saulos. É uma edição das publicações Europa América. Hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Que mistérios escondem o rock e o indie? Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Lisandra Souto é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, fique bastante atento, porque sua arrogância só servirá para afastá-lo de quem ama. Tente ser mais humilde e procure ouvir as pessoas à sua volta. Agindo assim, você poderá obter alegrias não só no amor, como também no trabalho. Sua cor para hoje é azul e o seu número de sorte é 11. Touro. Jorge Israel é também do seu signo de Touro. Hoje você vai ter que usar muita inteligência caso seu amor esteja distante. Sabe por quê? Porque a desconfiança não vai ajudá-los em nada. pelo contrário. Para vencer no trabalho, tenha fé e use suas armas com honestidade. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 6. Gêmeos. Yasmin Brunet é também do seu signo de gêmeos. Se está só, não se preocupe e confie no seu carisma, pois a pessoa que você ama em silêncio pode estar bem mais perto do que imagina. Se já é comprometido, pode esperar por surpresas agradáveis. Na profissão, em breve, as portas do sucesso irão se abrir como passe de mágica. Sua cor é marrom e o 23 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Fafá de Belém é também do seu signo de câncer. No amor, não se preocupe. Quando menos esperar, vai aparecer alguém em sua vida e mexer com o seu coração. Não tenha medo, tente curtir ao máximo esses momentos e não prenda seu coração em uma gaiola. No trabalho, fique tranquilo, pois você está no caminho certo. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 14. Leão. Rodrigo Santoro é também do seu signo de leão. Hoje, arme-se com todas as forças e parta para a batalha, pois as vibrações que você vai receber do seu astro regente são muito positivas. Elas irão lhe ajudar a derrubar todos os obstáculos e oferecer-lhe um belo motivo para apreciar o que a vida tem de bom. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 43. Virgem. Paula Toller é também do seu signo de virgem. Aproveite este dia que está favorável a você para refletir sobre sua vida. Para não complicar sua situação com a pessoa querida, evite o excesso de sensibilidade. Com relação ao trabalho, você é muito admirado por todos. Isso é devido à sua inteligência. Se um colega lhe pedir uma opinião, não tenha medo de dar. Sua cor é violeta e o seu número de sorte é o 9. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norberto Kapp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Maria Zilda é também do signo de Libra. Libriano ou Libriana, deixe a tristeza de lado, procure curtir mais a vida, porque hoje estão reservadas grandes surpresas para o seu coração. Fique tranquilo, pois quando você menos esperar, vai aparecer alguém muito extrovertido para lhe fazer feliz. E no trabalho, se prepare para uma grande surpresa. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 40. Escorpião. Tiago Fragoso é também do seu signo de escorpião. Escorpião e escorpiana, ligue suas antenas porque a fase é bastante favorável à reconciliação amorosa ou até mesmo para iniciar um romance. Aproxime-se mais de sua família e seja mais carinhoso. Assim, vocês irão ser muito felizes. E no trabalho, sua intuição está forte e irá lhe ajudar a ganhar um dinheiro extra. Portanto, não perca tempo. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 2. Sagitário. Cássia Linhares é também do seu signo de Sagitário. Fique bem atento. Mágoas e desconfianças vão prejudicar seu relacionamento amoroso. Para dissipar essas nuvens ameaçadoras, procure conversar abertamente com a pessoa querida e resolva de uma vez por todas esses mal-entendidos. Na vida profissional, esta é uma fase de total estabilidade. Sua cor para hoje é caramelo e o 16 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola. De segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Jean, da dupla Jean e Giovanni, é também do seu signo de Capricórnio. Os trabalhos em equipe darão bons resultados, sobretudo se você estiver numa posição de liderança. Os astros também prometem uma reviravolta positiva nas finanças. Já a área afetiva deverá se complicar um pouco, por isso, evite as brigas e seja carinhoso. Sua cor para hoje é bege e 84 é o seu número de sorte. Aquário. Zeca Pagodinho é também do seu signo de Aquário. Uma pessoa que você amou no passado poderá surgir e abalar suas emoções. Esta é uma ótima oportunidade para você avaliar se seu romance atual corresponde aos seus sonhos e às suas expectativas. Se tiver que fazer uma escolha, ouça apenas a voz do seu coração. Sua cor para hoje é lilás e o 30 é o seu número de sorte. Peixes. Renata Sunray também do seu signo de peixes. Pisciano, pisciana, cuidar da saúde e da beleza é uma ótima maneira de manter o astral em alta e aumentar a autoestima. Agora, nas questões financeiras, a sorte está do seu lado. Existe, inclusive, chances de você receber aumento salarial. E com o amor está tudo bem. Sua cor para hoje é prata e o 18 é o seu número de sorte. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. Repetindo, 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem deve, treme. Inácio se endividou tanto que teve que apelar e pedir dinheiro para agiotas. E um deles, o Toninho Marreta, está ameaçando toda a família de morte para ter o dinheiro de volta. Mas o Inácio acabou de ter uma ideia. Já sei, claro! O senhor sabe? Duvido. Ah, duvida? Pois, família, o único jeito de nos livrarmos dessa situação é entrando para um programa de proteção a vítimas e testemunhas. Programa do quê? De proteção a vítimas e... Eu ouvi, papai. Só não entendi. Não entendeu? Simples. É um programa do governo que protege pessoas que testemunharam ou sofreram algum crime e estão sendo ameaçadas por isso. E esse programa cobre ameaça de agiota? Ameaça é ameaça, né? E depois, o Toninho Marreta é mundialmente conhecido pelo temperamento assassino. Ah, ele é mundialmente conhecido e mesmo assim o senhor resolveu pedir uns trocados pra ele. Uns 100 mil trocados. Ora, e eu tenho culpa se ele ofereceu dinheiro? Essa é boa. A agiota oferecer dinheiro? O negócio, Letícia, é que esse programa é a nossa única saída. Tá, a gente procura a polícia, é isso? É isso. E depois? E depois eles vão monitorar a nossa casa, ficar de olho se o Toninho Marreta não tá de tocaia por aí. Eles podem fazer a nossa escolta também. Escolta? Quer dizer que eu vou passar a minha vida sendo escoltada? Passar a vida já é exagero, né? Olha quem fala de exagero. Ora, e depois, você não sempre quis ter segurança? Olha aí a oportunidade. Eu sempre quis ter segurança por ser rica, não por estar sendo ameaçada de morte. Ah, dá na mesma. E espera aí, eu também vou ter que ser escoltado? A família toda, Inocêncio. Mas eu vou ser escoltado até o trabalho? O que o meu chefe vai pensar? Então, talvez você vai ter que mudar de emprego. Mudar de emprego? Mas já disse... Eu gosto do meu emprego. Mesmo? No início eu também achei estranho, papai, mas é verdade. Bom, em todo caso, talvez você tenha que mudar de emprego e de cidade. Como é que é? Acho que eu fiquei surda. Mudar de cidade. Tipo, ir morar numa outra cidade grande. É, na maior parte das vezes as pessoas vão morar numa cidade um pouco menor. Um pouco menor? Tipo aquela fazenda de onde eu saí, né? Bem que eu desconfiei. Tudo isso faz parte de um plano seu pra me tirar daqui. Pois pode tirar o seu cavalinho da chuva, que eu não arredo o pé daqui, entendeu? Ah, então você prefere ficar aqui e ser ameaçada por um homem cujo sobrenome é Marreta. Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a festa, roda, festa. Saibam que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Quem Deve Treme. Bailão, corujas e pirilampos, entre os sacis e as patas. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. venha conhecer o outro lado das canções ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao Hip Hop, do Funky Jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Tachos, panelas, copos, pratos e velas. Ah, falta facas, garfos e, claro, os ingredientes. Ok, estamos prontos para mais uma edição. A receita especial ou prato do dia. Margarida Silva apresenta-lhe durante 30 minutos Rádio Cozinha, um espaço radiofónico onde calmamente abordamos todas as receitas, desde a entrada à sobremesa. Rádio Cozinha, às quartas-feiras, às 9h30 da noite, com Margarida Silva no Canal 1. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Monique Evans, que acaba de sair de uma clínica psiquiátrica onde ficou internada, está dando a volta por cima. Ela voltou a trabalhar, virou repórter da TV Mocidade e está empolgadíssima. Irreverente Monique já chegou causando. No mundo da fama, Ai, gente, o mundinho pantanoso dos famosos ainda consegue nos surpreender com suas armações. Agora Luan Santana e Bruna Marquezine estão ensaiando um namoro midiático, acredita? Nenhum dos dois precisa do outro para conseguir fama, mas há outros motivos por trás. Para Bruna, por exemplo, pular de Neymar para Luan Santana é ótimo para sua imagem, principalmente para o valor de seu cachê voltar a ficar em alta. No mundo da fama, o povo está tirando a maior onda de Nicole Bauz e Emerson Sheik, que assumiram publicamente que estavam juntos. E 26 horas depois, ela já descobriu uma pulada de cerca do jogador. Claro que o assunto já virou piada, o pessoal não perdoa. Mas aqui entre nós, até parece que Nicole não sabia que isso ia acontecer. Ela acreditou mesmo que Sheik iria lhe dar exclusividade? No mundo da fama! Gente, rolou a maior saia justa no lançamento do filme Isolados, no Rio de Janeiro. Rolou um pequeno show de Anitta e Thiago Martins, subiu ao palco com ela. Toda sensual, a cantora jogou a maior charme para o ator, virando até de costas para ele. Quem ficou visivelmente irritado ao presenciar a cena foi Paloma Bernardi, namorada de Thiago. No mundo da fama, estava tudo acertado para Tata Werneck ser a protagonista de Lady Marisette, próxima novela das sete da Globo. Mas, segundo comentários nos bastidores, a emissora chegou à conclusão de que Tata poderia não dar conta do recado, pois sua imagem é muito ligada ao humor. Na Globo, ela é vista somente como comediante, pois vive fazendo piada de tudo. Bruna tem muito mais a cara de mocinha de novela do que Tata. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte do fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio,

dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais reflexão sobre a vida a partir da teologia. As comunidades eclesiais de base, de fato, são eclesiológicas? São de igreja? A eclesialidade das SEBs, das comunidades eclesiais de base, inclui, além da fé e da celebração, a comunhão. Esta foi referida no encontro passado e não precisamos nos deter mais detalhadamente. Voltamos, entretanto, a insistir que as comunidades eclesiais de base exigem uma reformulação no estilo da comunhão de todos. Ao lado do bispo deve contar e valer também o cantador, ao lado do padre, o animador leigo de um grupo, ao lado da freira, do frei, deve estar o lavrador, ao lado do pobre, querido por Deus, por ser pobre e não tanto por ser bom, o rico convertido à causa da justiça. A igreja toda, povo de Deus, vigora num fraternismo evangélico que se expressa pela complementariedade das funções e pela superação da rígida divisão eclesiástica do trabalho. Ninguém detém o monopólio de ensinar, mas todos aprendem um do outro, sendo todos discípulos do único Mestre Jesus. Além disso, alguém disse durante o encontro em Canidé, no 5º Encontro Nacional das SEBs, no Ceará, alguém disse assim: nas SEBs discernimos as marcas da autêntica eclesialidade segundo os Atos dos Apóstolos, a fé apostólica, a fração do pão, a comunhão ou a partilha dos bens, as orações. E mais, alegria, perseguição por causa da fé, coragem da palavra, pregação itinerante. E são, segundo o seu estilo, unidas na grande igreja pela via dos pastores, unidas a Jesus Cristo, ao reino, à missão e à esperança. As SEBs são santas pelo compromisso em favor da justiça, pela solidariedade. As SEBs são católicas porque se dirigem a toda pessoa e a toda mulher, em qualquer parte do mundo. As SEBs são apostólicas porque aderem à fé, vida e missão dos apóstolos e porque são em comunhão, às vezes não correspondida, com os pastores da igreja. Por fim, o último elemento fundamental da eclesialidade é constituído pela missão e pelo serviço às pessoas no mundo. Como se acede mais facilmente ao mistério de Jesus a partir de sua missão divina? Assim se compreende melhor a natureza da Igreja a partir de sua missão. Indiscutivelmente, a missão básica da Igreja reside na evangelização. Cabe-lhe levar avante a mensagem de Jesus sobre o Reino de Deus e procurar dilatá-lo na história dos povos. Normalmente a Igreja encontra duas realizações principais de sua missão, na profecia e na pastoral. Pela profecia, a comunidade cristã anuncia a proposta de Deus feita em Jesus Cristo e sempre de novo relançada pelo Espírito no tempo, mas também denuncia as forças da antivida e do antirreino, dispondo-se à perseguição e ao martírio por causa de sua coragem. Pela pastoral, a comunidade cristã acompanha as pessoas e os grupos humanos em sua situação concreta, anima a esperança, promove a vida e a total abertura aos outros e a Deus, criando comunidades de fé, esperança e amor comprometidas com a libertação integral. Na América Latina, a missão da Igreja é desafiada pelos níveis de opressão coletiva a que os pobres são submetidos. Por isso, sua pastoral tem que se apresentar como libertadora, promotora dos direitos dos pobres e fautora, por todos os lados, de comunhão e participação. Fique com essa reflexão, com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.